Salve galera, tá no ar plataforma 46, o primeiro plataforma do ano. A plataforma tá de volta depois de, eu acho que um mês, né? Ou mais de um mês parado. Estamos de volta, galera. Dessa vez a gente tá tentando manter uma regularidade de plataforma, né? Vamos tentar manter uma regularidade de plataformas, porque não é fácil, é muito difícil. É o podcast mais difícil que eu faço, porque depende de N fatores, né? Mas agora meu editor voltou, meu editor Fio Santos voltou a me ajudar a editar, né? E só que o problema agora tem sido eu conseguir gravar para mandar para ele o áudio. Mas cara, esse áudio você vai perceber que tá numa qualidade impecável, porque eles gravaram com foi gravado com o microfone lá do TV Cachola, que em breve eu pretendo comprar um para mim. Enfim, muitas novidades nesse 2021. Cara, até que enfim chegamos a 2021, né? Viramos a página. Estamos em 2021. Eu estou gravando isso em 2020, então não sei se a gente realmente chegou em 2021, né? Mas brincadeiras à parte, se você está ouvindo isso, é porque sim, chegamos em 2021. Então, esse é só o começo de uma continuação aí muito foda do que a gente vai ter esse ano. Cara, e pra quem não tá ligado, a TV Cachola é um canal. No YouTube, eles fazem um videocast, né, aqui em Rio Branco, e cara, foi muito massa. A gente gravou, eu gravei pro canal deles, né, e participei do bate-papo lá no Papo de Boteco, que é um programa dentro do TV Cachola. A mesma coisa que acontece aqui, a gente tem um Teólogo de Quinta, tem uma plataforma dentro do Teólogo de Quinta, né, e também aproveitamos, né, o momento e gravamos também o plataforma. Pro meu podcast, foi muito massa gravar com eles. Gravei com toda a equipe da TV Cajola que tava lá. Não sei se tem mais gente, mas gravei com o Giovanni, com o Alberto e com o Gabriel. Cara, foi muito massa esse dia, muito massa mesmo. Acredito assim que foi um marco, né? Da galera que produz conteúdo audiovisual aqui em Rio Branco. A gente falou de muitas coisas boas, muitas coisas que vocês já são acostumados a ouvir eu falar aqui nas plataformas com galera que é daqui, né, de Rio Branco. Agora vocês vão ouvir uma visão de quem também tá fazendo o mesmo trampo que eu e que tem uma visão também muito parecida com a minha, e foi muito massa essa troca de ideia. Eu já falei muito massa várias vezes, né? Então é isso, galera. Sem mais delongas, antes, segue o pessoal lá do TV Cachola, tá? Segue eles no YouTube, TV Cachola. Se você tiver dificuldade de achar, coloca TV Cachola, Papo de Boteco. Pronto, você vai achar o canal dos caras. Se inscreve no canal deles, segue eles no Instagram também, arroba TV Cachola, arroba Papo de Boteco, eu acho que é Papo de Boteco OFC, de oficial, né? Se eu não me engano. Segue eu também no Instagram, tá? Arroba o Jonathan Fernandes, com o artigo, tá? E arroba Teólogo de Quinta. E é isso, sem mais delongas, vamos pra vinheta e vamos pro episódio que tá demais. Fala galera, sou o Jonathan Fernandes, tá no Plataforma 46. Tô aqui com o pessoal do TV Cachola, Giovanni Calegário e o nosso amigo Gabriel, né? Isso, Gabriel Cavalcante. O cara acabou de falar o nome dele, esqueci. Gabriel Cavalcante, acabei de gravar com eles, agora eles vão gravar comigo. Mano, se apresente aí pra quem não conhece você, Giovanni. Começar pelo Giovanni, né? Giovanni, se apresente aí pra quem não te conhece, mano. Fala quem você é pra gente alavancar. Tranquilo, salve aí rapaziada do Teólogo de Quinta, pessoal do Plataforma aí. Jonathan Fernandes, grande cara, grande talentoso. Eu sou Giovanni Calegari, tenho 25 anos, faço faculdade apenas por convenção social de matemática, sou comediante e recentemente lancei um livro, agora fazendo vídeo, sempre querendo viver do sonho e recém-solteiro também. Nossa. Largado e abandonado pela minha ex. Mas abraçado por todos, né? É verdade. Dizem todas que... as senhoras de 70 anos. Tá Gabriel. Doido pelo PlayStation 5, né? Sim. Pô, quem não tá, né, mano? Gabriel, se apresente aí, mano. Fala quem você é. Fala, galera. Eu sou o Gabriel Cavalcante. Eu sou o DJ. Já tentei a minha carreira no stand-up e ela já teve o seu auge, o seu fim. É, já trabalhei também na empresa pra, levantando placa solar. Faço direito na UFAC, tô estagiando agora e... Encontrei essa galera, tô fazendo um papo de boteco aí. Encontrei esses loucos aí pela vida, o Giovanni, o Jonathan. Agora a gente tá fazendo o TV Cachola. Inclusive, votem na gente, galera, lá no Prêmio Glow, TV Cachola, como melhor youtuber. E, cara, é isso aí, velho. Tamo aí. Da hora. Mano, eu até falei quando na nossa gravação, né, na TV Cachola, que, tipo, pra mim foi um sonho topar a gente que fizesse conteúdo também aqui em Rio Branco. E, tipo, conteúdo de relevância, né? Que tem uma diferença enorme, né? De o pessoal fazer conteúdo por conteúdo e fazer conteúdo, tipo, sem onde você quer chegar, né? E aí eu encontrei vocês, inclusive eu tava... O plataforma ele é assim, galera, só pra vocês entenderem. É um bate-papo, sem pauta, sem roteiro nenhum, mas quando eu converso com gente que eu não conheço, tipo, pessoalmente, eu sempre converso como que eu conheci a galera. Vocês estão me conhecendo agora, né? Mas eu conheci vocês através da rede social. Eu conheci o Giovanni através de pesquisando o grupo de stand-up no Acre. Aí eu achei ele, né? Eu queria muito que vocês falassem sobre isso. Eu tinha muita dúvida se as pessoas conseguiam achar a gente quando elas queriam achar um grupo de stand-up. Tipo assim, despertamente, eu quero achar um grupo. Será? Eu falei, pô, será que essa galera que procura consegue achar a gente? E aí tu falou isso e eu falei, caramba, dá pra achar. Dá pra achar. Mas dá aí pra achar. Tem uma forma muito fácil das pessoas acharem as outras. Pouca gente usa, que são as hashtags do Instagram, sabia? Já aproveita e se coloca, apresenta, mano. Oi, desculpa, é que eu tava fazendo café. Eu fui fazer café pessoal, inclusive, que fique claro aqui, a TV Cachola tem que comprar mais café, porque acabou, tá? O nosso patrocinador. O nosso patrocinador. É mesmo, né? Tá tirando, cara. Vou ligar aqui pra ele. Inclusive, daqui a pouco fazer um merchanzinho. Mas eu sou Alberto, eu tô junto com o pessoal do TV Cachola, mas pela parte de produção e marketing. É sempre uma honra estar participando de mais um podcast. Pra quem não sabe, eu também já fiz parte de um podcast. Eu tive que pular fora. Na verdade, tive que pular fora, não. Eu meio que só afastei. Mas por conta do trabalho e tudo, e TV Cachola, lotou muito, eu tive que dar um tempo de alguma coisa. E infelizmente foi a parte do Fala e Joga, mas foi um momento magnífico da minha vida. Foi a primeira vez que eu tive um contato real com audiovisual que não fosse através de fotografias e captação de imagem. E eu passei para a parte de áudio, algo que eu não imaginava fazer. Eu nunca imaginei ter podcast na minha vida, nunca imaginei conversar com alguém no podcast. Da hora. E eu adorei demais. Adorei fazer parte, adorei estar junto com o pessoal. A gente, nenhum, como tu também apresentou no começo aqui do Papo de Boteco, nenhum que faz parte do Fala e Joga na época era de Rio Branco. Acho que era eu e o Leonardo, o resto todo mundo de fora. Feijó, todo mundo. Então foi juntando e a gente formou o Fala e Joga. Leonardo cantou sertanejo? É, o... Caralho, é o Leonardo Bandeira. Inclusive um abraço pro meu amigo Leonardo Bandeira. Um forte abraço, dono da Geek Project Story também. Um abraço pra Geek Project Story. Ele sempre me ajuda muito com meus Funkos Pop, que eu adoro, sou um colecionador nato de Funko Pop. Eu acho que, querendo ou não, não tem ninguém aqui no Acre que tenha mais Funko Pop do que eu. Pode crer. Rapaz. O cara palestrou, velho. Eu vai falei que... agora, cara. Vai vir 68 pessoas. Vai que você acha, né? Mano, tipo, quem procura acha, realmente. Assim, eu piro muito nessa coisa, assim, tipo, eu amo muito Acre, tá ligado? Eu amo muito minha cidade. Eu não me imagino morando em outro lugar. Sério, mano? Eu não me imagino, mano. Visitar e tal. Nem por um tempo pra voltar, mano, depois. Assim, pra trabalho, sim. Por exemplo, vamos supor que o teólogo de quinta vire, tá ligado? E eu preciso fazer uma viagem, tipo, pra morar em São Paulo? Isso, morar tipo uma temporada só em São Paulo. Beleza, mas com data de validade. Tá ligado? Pode crer. Eu acho que pra ti morar fora do Acre seria apenas por necessidade, porque eu preciso ir pra lá porque preciso mesmo, não, porque senão, mano, eu ficava aqui. Tinha que ser algo muito grande, assim, porque tipo 2019 eu passei o ano todo desempregado e recebi muitas propostas. Ah, mano, vem pra cá que aqui tem emprego, sei o que e tal. E eu sou muito, mano, eu sou muito difícil, assim, de acreditar em coisas tipo, vem que tem, vem que dá certo, contar vem... com ovo no cu da galinha. Isso, vem que é só fazer isso. Nunca é só fazer isso. Mano, nunca é só isso, tá ligado? É assim, mano, beleza, eu serve pra você, mas gera 100% das pessoas que saem daqui tem parente lá fora. Nunca conheci um cara que saiu daqui, tipo, foi adoidado lá e procurei emprego. E deu certo, né? Exatamente. E aí eu falo, eu sempre piro nisso. E, mano, a minha identificação com o Rio Branco é muito grande, assim, desde pequeno, porque eu não sei se é porque eu nasci num bairro que era periférico, que, tipo, tinha muita mata lá, e assim, eu vim pro centro da cidade, eu tinha, sei o quê, 12, 13 anos, comecei a colar no centro da cidade, né? Eu só vim pra cima pra receber com minha mãe. Mas, tipo, assim, passear pelo centro, conhecer outros bairros, já foi de adolescência pra, tipo, pra fase adulta. Então eu gosto muito da minha cidade, eu acredito que tem muita. E a gente, por exemplo, nós, TV Cachola e Teólogo de Quinta, e mais gente que vão surgir, a gente pode fazer algo muito legal nesse sentido, tá ligado? Bota a fé que dá pra fazer as coisas acontecer daqui, né? Exatamente, é isso. Eu sou contra essa ideia de que, tipo, precisa ir pra um outro lugar. Mano, a gente já teve essa conversa uma vez, e que, tipo assim, desculpa te interromper. Não, você é louco. Mas a gente pirou nisso uma vez, idealizando o TV Cachola. De uma forma que, tipo assim, por que tu precisa sair daqui pra fazer um clipe foda? Exatamente. Por que tu precisa sair daqui pra jogar a bola bem? Por que tu precisa sair daqui pra ganhar, tipo, sei lá, um campeonato de esportes, entendeu? Porque, tipo assim, só não tem porque as pessoas ainda não botam fé, velho. Exatamente. Porque não tem alguém que chega e fale, vamos fazer, pô. Porque time tem, gente boa tem. Ideias tem, né? Ideias tem, entendeu? Então, tipo assim, tu já abriu essa... Tu já sabe mais do que a gente que tá nessa onda há algum tempo. O TV Cachola, pelo menos, a gente pensa em expandir pra todos os lados, mano. Fazer não só aqui o digital, mas como o físico. A gente tá querendo fortalecer os manos da batalha. Vai futuramente, sei lá, fazer, tipo... A gente tem alguns projetos, fazer alguns eventos, entendeu? Pra galera sentir mesmo. Sim. Porque a questão aqui não é meramente... virtual. Uhum. A gente mudar a vida das pessoas no físico também, pô, no intelectual também dela. Se fortalecer, né? Falar alguma coisa. Não, isso aí eu concordo sempre com o Gabriel. Tipo, eu também já tive. O que eu acho mais útil a refletir sobre isso é que aqui a gente não tem referências locais pra isso, entendeu? Pra, por exemplo, o cara que vive de televisão, ou vive de rádio, ou vive de arte. Essas pessoas são muito distantes da gente. Isso. E acaba que a gente bate sempre no tradicional, de tipo, ah, tu faz concurso, faz não sei o quê. E aí esses caminhos, eles são a única coisa que nos são apresentados, entendeu? Porque a gente não tem referência. Mas sabe qual é a dificuldade aqui também? Eu falo isso mais porque eu tô sempre formando publicidade e propaganda. A galera daqui, ela não gosta de pagar o valor certo pelo certo. Eles sempre fazem isso, eles sempre vão atrás de gente assim, achando que pode pagar 100 conto e a pessoa faz aquilo ali e ainda exige na hora e tudo. Então muita gente sai daqui porque tá precisando ir pra fora pra ganhar mais, porque os daqui não pagam tão bem. Sim, com certeza. Mas existem agências e agências também que já tem lá seu pico lá em cima e tudo mais, pico lá em cima, nossa senhora. Mas é muito difícil começar aqui. Começar aqui é uma complicação muito grande. Você precisa ter currículo, você precisa ter concurso, essas coisas tudo, pra pessoa te olhar. Sim. É muito difícil você pegar uma empresa aqui e ela investir em ti, estagiário. Já pensou, o teu escritório investir em ti como estagiário mesmo, pra te dar currículo pro mercado de trabalho? Não tem. É bem complicado. Esse acho que é o principal motivo do, principalmente de quem faz audiovisual, sair daqui. Mas isso é uma parada. Eu já conversei com muita gente sobre isso, mas tipo assim, eu posso falar da minha bolha, da minha realidade, tá ligado? Tipo, aqui onde eu tô é uma realidade que muitos dos meus amigos não vão nem chegar perto, tá ligado? De chegar num lugar que nem esse aqui. É a galera da periferia, de Rio Branco. E eu acho que falta muito essa linguagem pra comunicar com essa galera, tá ligado? Porque exatamente, eu posso falar comigo. Mano, a galera que eu trombo, que eu conheço, eles gostam de stand-up, eles gostam de futebol, eles gostam de ouvir uma boa música, tá ligado? Eles gostam de rap, eles gostam de samba. O problema é que isso é muito caro pra eles, tá ligado? E aí eu concordo contigo. Existem preços, e claro que eu não posso... existem valores e preços que eu não posso negociar. Por exemplo, você chama um cara pra tirar uma foto e, pô, mas essa foto tá muito cara. Pô, não tá muito cara, é o trampo do cara. Beleza, só que tem muita coisa, mano, pra você. Vem a parte da educação, você tem que educar o público. Você não pode, tipo assim, um cara que nunca ouviu um podcast, eu chego pra cá, mano, escuta isso aí. Mas onde é que eu clico, onde é que eu aperto, não sei. Pois é, educa o cara. Mano, é aqui, vai por aqui, é sensado. E aí você vai conseguir chegar em algum lugar. O que me incomoda aqui na nossa cena, aqui em Rio Branco, aqui no Acre, é sempre estar no zero. É sempre não sair do zero, é sempre não sair daqui. E quando achar que pra ser bom em alguma coisa, você precisa ir pra algum lugar. Pode ver, mano. Quando alguém fala de alguma coisa, ah, tu conhece fulano do rap? Ele foi até pra São Paulo. como se foi até pro São Paulo fosse o auge do cara, tá ligado? Uhum. E não, às vezes o cara tá lá em São Paulo trampando na mesma coisa que a gente trampa aqui. Sim, exatamente. E a gente sentiu isso quando a gente foi apresentar lá em São Paulo, eu uhum. e o Roy, que é também daqui do stand-up, do Caça Risadas. Que também é do Cachola, né? Que também é do TV Cachola. Da hora. E a gente ficou sabendo lá que tem lugares pros comediantes amadores, tem lugares pra comediantes medianos, tem lugares pra comediantes muito foda, tem uhum. lugares que eles se encontram. E aí, como tem essa diversidade de lugares, o cara tem essa constância de estar apresentando. Tem gente lá que tem o mesmo texto há 3 anos, 4 anos. Sim. Aqui, como a gente tem sempre a nossa bolha, restrita a nossa bolha, a gente tem que estar sempre fazendo um texto novo. Uhum. Então, por exemplo, vamos supor que a gente faz 15 apresentações no ano, a gente faz 10 diferentes. Sim. Textos diferentes, sim. entendeu? Então não é porque o cara lá em São Paulo que ele tá mais avançado que eu, porque uhum. com certeza aqui ele não daria conta com de fazer 10 todo mês, entendeu? É por isso que eu acho que isso, educar, que nem tu falou, é a parte mais importante, uhum. porque essa mentalidade do tipo assim, eu não vou ver porque é daqui, tem que ser trocada pela mentalidade do eu vou ver pela Fortaleza. Eu vou ver porque é daqui, uhum. entendeu? Eu vou ouvir, vou consumir porque é daqui. E tipo, eu acho isso muito foda aí que tu colocou também. Que é essa questão, quem falou muito disso, mano, de Jonathan, de educar, pra mim, foi a Brenda Barreiros. Salve pra Brenda. Ela falou, fui conversar com ela sobre o algoritmo do Instagram, essas coisas e tal, e ela falou exatamente isso, que aqui a galera, ela faz um conteúdo de moda. Uhum. E tipo assim, ela postava umas coisas que ela sabia, entendeu? Que ela tava naquele nível, entendeu? De conteúdo dela. Só que a galera não tinha, porque não tem muita base, mano. Sim, sim. Então o que ela me falou, ela falou, mano, ó, você tem que ensinar o seu público o que você vai consumir. Aí tipo assim, quando eu postou o primeiro episódio lá do Papo de Boteca, a primeira coisa que eu fiz, mano, foi lá no Instagram, aí postar pelo menos dois dos que eu ouvi, entendeu? Uhum. E falar tipo assim, que é o Indicações. Sim. Fala, mano, ouve isso aqui. O primeiro era o Joe Rogan e o Nerdcast, que foram são os maiores no Brasil, né? Sim. Aí o Flow e o Podpah, entendeu? Uhum. E explicar um pouco, pô, porque, tipo assim, se a galera for atrás e querer consumir, ela vai gostar, mano. Vai, como você disse lá no Papo de Boteco, tem sempre um público, sempre entendeu? Tem, mano. E, tipo, a gente quer fazer isso, sabe? Fortalecer não só a galera do rap, mas como a galera do esporte, a galera da dança. E a gente tá estudando como fazer isso, mano. Porque se ficar só na fala, velho, nunca sai nada, tá ligado? Sim. E a gente vai continuar sempre nessa questão do quem é a tua referência pra isso. Uhum. Tu não sabe, pô. É. A gente quer tanto aproximar quanto se tornar uma referência sobre isso, entendeu? Porque, como o Giovanni falou, como são bolhas bem estabelecidas, a gente tem que furar essas bolhas, pô. E é nisso que eu falo que o Acre é atrasado. Porque você não precisa ir muito longe. O pessoal aqui de Manaus faz um trampo da hora, embaixo. Nossa, exatamente. Tá ligado? É aqui do nosso lado. É aqui do nosso lado. Tipo, o pessoal de Rondônia também, de vez em quando aparece alguém fazendo alguma coisa. Então não precisa ir pra muito longe pra saber que tem gente fazendo o corre virar. A diferença é que lá eles já passaram por esse processo que a gente tá tentando agora. Educar a população, educar a galera. E tu, de onde é que tu acha que vem essa parada? Tipo assim, esse start, porque esse start de todo mundo perceber que algo tem que mudar, entendeu? Porque, por exemplo, tem 24 anos, sim. tem a minha idade, quer dizer, eu tenho 25 anos, mas a gente é da mesma faixa etária. Uhum. A gente é de bolha totalmente diferente. Nosso sim. sentimento é exatamente o mesmo, mesmo a gente tendo realidades totalmente diferentes. Uhum. Mas a gente entende o que um outro fala. Sim. O que precisa, na tua opinião, que eu acho que já pensou mais sobre isso, uhum. o que precisa pra essa, virar, entendeu? Pra de fato se educar, qual a instituição que tem, quais as medidas que a gente tem que tomar, entendeu? Como é que a gente faz pra que todo mundo tenha essa mesma percepção de que, uhum. porra, tá todo mundo pensando igual, pô, vamos fazer diferente aí. Perfeito, eu tô pergunta. Longe de mim, tipo, querer dar uma resposta assim, tipo, é isso. É, mas eu quero que faça isso. Uma coisa que... O que você disser agora é lei. É, pra mim vai ser lei. Uma coisa que eu sinto muito é trazer, abranger pro maior público possível. Por exemplo, toda vez que eu vejo alguma coisa aqui de Rio Branco e vou pesquisar, principalmente no Instagram dos caras, é algo muito longe da nossa realidade, tá ligado? É algo muito longe, por exemplo, que... Pega minha mãe, por exemplo. Minha mãe, ela nunca foi no cinema. Pode crer. Tá ligado? Minha mãe nunca foi no cinema. Então, você explicar pra minha mãe o que é podcast, pra eu explicar pra minha mãe o que é podcast, foi um trampo. Até hoje, minha mãe não sabe o que eu faço. Minha mãe sabe, minha mãe falou, eu falei pra minha mãe que vinha gravar aqui com vocês. Ela falou, mas aí. Vai lá na rádio? Tu vai lá na rádio? Onde é que é esse estúdio? Não, mãe, não é estúdio, é casa do... Então, é algo que você precisa educar. E que você, aí vem a minha resposta, né? É trazer... Quanto mais pessoas fazendo, mais pessoas vão ser atingidas. Isso é fato, isso é matemático. Isso é matemática da vida. Mais pessoas vão ficar sabendo. O que vocês estão fazendo, vocês estão no caminho certo. É aproximar mais pessoas, trazer mais pessoas para fazer o trampo, para que mais pessoas fiquem sabendo disso. Porque, mano, um link no WhatsApp, um link no grupo do WhatsApp tem muito efeito, causa muito efeito. Um link no grupo de Facebook, no Facebook, no Instagram, tem muito efeito. Agora, quando eu trombo o Giovanni na rua e o Giovanni fala comigo, eu vejo que o Giovanni é um cara como eu, mano, isso tem um efeito dobro. E é isso que eu acho, tá ligado? Eu acho que isso é que é a diferença. É o cara entender, o cara que tá lá na periferia, lá no Rosalinda onde eu morava, entender que se ele topar o Giovanni no centro, o Giovanni não vai virar as costas pra ele. Eu não vou precisar, tipo, passar por um segurança pra poder falar com o Giovanni. Exatamente. Às vezes eu vou ali no shopping, mano, quando eu fui várias vezes, vários digital influencer com um monte de criança assim do lado, e o cara tendo uma dificuldade pra falar com as pessoas como se o cara fosse um gigante, assim. Respeito o trampo do cara, mas, pô, por que que ele não fala com a criança de igual pra igual? Exatamente. Né? Por que que ele não fala com o público de igual pra igual? Eu não tive uma foto, mano. E outra, uma pessoa que precisa ficar cercada lá. E outra, Jonathan, se tu não tivesse 180 mil seguidores, 200 mil seguidores, tu não ia estar todo equipado, não? Com certeza. Tu não ia estar todo equipado fazendo um monte de coisa, não? Entendeu? E tem gente que já tem isso e não tá fazendo, mano. Exatamente. Agora, é obrigação da pessoa fazer? Não sei. Mas eu, se eu tivesse 180 seguidores, pra mim, seria minha obrigação fazer. Sim. Porque eu não cheguei ali sozinho. Isso que tu falou, eu queria... Porra, bicho, de tipo assim, pra mim o grande lance que tu falou que o cara precisa me trombar na rua e ele se sentir seguro é que a gente em algum momento tem que sair daquilo digital e fazer coisas para as pessoas verem que a gente é real. Exatamente. Entendeu? Fazer eventos, fazer feira, promover reuniões de pessoas de trampos parecidos para que elas mesmas desenvolvam aquilo ali, sacou? Exatamente. Isso daí que pra mim é o papel fundamental de comunicação, pô. Unir pessoas que pensam igual em prol da tua causa, obviamente. Por exemplo, ó, eu gravei com as meninas lá da TV, né? Da TV Gazeta e da TV Acre. Nunca vi elas pessoalmente, nunca vi. Mas todas elas que gravaram comigo, eu, Paulo Henrique Nascimento também, né? Que eu gravei. Grande. Sou muito fã dele. Caralho, Paulo Henrique Nascimento, pega. Mano, eu gravei com ele. Sou fã daquele cara, tipo, demais. Vixe, ele é legal. Mano, eu nunca vi eles pessoalmente, mas todos eles me falam, pô, na hora que me vê na rua, me para. Fala comigo, tá ligado? E é essa aproximação que a gente precisa ter, mano. A gente precisa aproximar, porque assim, eu entendo que a gente tá inserido no... Às vezes eu tenho vergonha de falar que tem um podcast, mano. Não vou mentir. Tu tem vergonha, cara? Sério, mano. Meu WhatsApp, hein? Tenho vergonha de como a pessoa vai receber isso, como a pessoa vai ouvir, se ela vai entender o que eu tô querendo falar, tá ligado? Tu tem medo dela caçoar de ti, né? Tipo assim, falar... Não, é nem isso. Esse ainda não é meu medo. O meu medo é, tipo, é assim, a pessoa não entender a proposta, tá ligado? Entendi. Só que aí eu tô me desencanando disso porque é algo, tipo, pro mundo, né, mano? Ninguém nunca vai se entender. Exatamente. E assim, eu, que não tenho um público nem tão grande, já vinha mexer o saco por causa do que eu falei no meu podcast. Mas não tirei, não, tá lá ainda. Não, nem tiro, mano. Só se, tipo, for uma merda muito grande, entendeu? Porque, bicho, sempre vão ter haters, tá ligado? Tipo assim, a gente tá bem no começo, nem acho que nem trombou com nenhum. Não, teve um cara só que falou que a gente foi foi gravar a batalha de rap e a gente postou só um round no TV Cachola e deu os vídeos tudo pro cara alimentar o canal dele. Sim, sim. Falou, mano, alimenta aí e tal, sacou? E aí a gente faz essa troca. Aí veio uma pessoa nada a ver, que nem tava lá na batalha, falar que tava dando a entender que a gente tava pegando a batalha pra se promover em cima dos caras. E aí, tipo assim, veio tipo, pô, cara, você veio falar com outras pessoas, tipo assim, com os organizadores, não sei o que, a galera... Aí eu falei, mano, tu nem tava lá, pô. É. Tu nem tava lá ontem, pô. Então qual é? Só que aí, tipo, ficou por isso, mas, sabe? É foda, mano. Foi alguém que foi lá falar que a gente tava querendo se promover em cima dos outros. E não, mano, a gente só quer conectar as pessoas, tá ligado? Porque, bicho, sim. Por exemplo, ó, a gente, nós aqui, pensando, tipo, tem alguns programas que acho que se encaixam com um podcast. Papo de Boteco é um podcast e, tipo assim... Esqueci do que eu tava falando, porra. Sequelado, tu que tava dizendo que teve problemas lá no teu programa, mas que tu não tirou. É, tinha vergonha de dizer que tinha um podcast. É, a gente queria mexer o saco, né? Só que assim, mano, quando você começar a receber xingamento é porque tá dando certo. Isso aí pode ter certeza. Quando você começar a ver a gente te xingar, o cara que perdeu o tempo da vida dele pra gente xingar é porque tá dando certo. Porque você não tá atingindo só quem gosta, mas tipo, quem não gosta também. E outra coisa, mano, até eu falei até pro Gabriel aqui lá pelo Instagram, mano. Quando você começar a ver gente de fora do país, mano, te ouvindo, isso é uma parada parada muito incrível. Porque isso vai te dar uma base legal pra tu aproximar a gente daqui. É, por exemplo, eu tenho um ouvinte de Portugal, um ouvinte dos Estados Unidos. Caralho, que massa, ouvinte mesmo. Da Austrália, que vem falar comigo. E assim, olha o que o cara fala pra mim. Pô, mano, eu moro aqui nos Estados Unidos e tal, o Spotify recomendou, sei lá, caiu um episódio meu lá do Spotify lá, eu vi e gostou. Pela linguagem, tá ligado? A linguagem, o cara é daqui de Manaus. A linguagem se aproximou muito comigo. Pô, sinto saudade da minha terra, assim. Podcast faz isso com as pessoas, aproxima as pessoas, faz com que as pessoas se sintam mais perto. A gente criando uma cena aqui em Rio Branco, eu acho que essa que é a ideia do TV Cachorro, do Teólogo. A minha ideia desde o começo foi isso. Não, sim, fazer sozinho, mas tipo, ter uma cena aqui em Rio Branco, com várias pessoas, tá ligado? TV Cachorro indo ali naquele outro, criar uma, exato, cena pra que isso seja real. Uhum. Que ainda não é real pra gente, tá ligado? Não, com certeza não. É real pra gente lá de fora, pra São Paulo, enfim. Lá você chegar em São Paulo, dificilmente as pessoas não vão saber o que é um podcast. Mas aqui pra gente ainda é algo que a gente tem que construir. E seria bacana ter um incentivo da galera da política, tipo, investindo dinheiro nisso, seria. Mas já que isso vai custar uma coisa que a gente quer muito ter, que é a liberdade, tá, exatamente, ligado? Exatamente. E eu acho que quando toca na nossa liberdade, principalmente no podcast, que é uma linguagem bem informal, fica foda de fazer. Teve um cara no começo, porque tipo assim, esse projeto, eu fui tendo muitas lombras assim durante a quarentena, e aí fui falando com pessoas, né? Aí teve um cara que eu comentei com ele, ele meio que tinha essa mesma ideia, e aí ele depois chegou pra mim e falou: cara, tem um cara aí que veio perguntar o que a gente precisa, que ele disponibiliza o estúdio, que ele compra a câmera e tal, e aí a gente pode fazer o que a gente quiser, só que aí vai ter hora que ele vai pedir uma coisa e a gente vai ter que fazer. Custo, né? Aí tipo assim, tu acha que isso é dado de graça? Tu acha que isso é a coisa que, mano, se ele falar pra eu fazer uma coisa que eu nunca faria, entendeu? Mas, sim, eu vou ter que fazer por causa disso. Então, eu não sei se é interessante envolver a política nisso, embora ela deveria estar. Deveria estar, exatamente. Mas eu não sei se é interessante, porque eu tenho medo justamente disso, de eu cair numa hora de ter que fazer uma coisa que eu não queria fazer, sim, entendeu? Eu tenho um parente que é deputado, sacou? Tem gente que tem contato, entendeu? Que vive, sim, disso, sim, que, sim, trabalha disso, sacou? Mas é um ambiente que eu sempre quis me manter longe. Sempre quis me manter longe, entendeu? Eu não sei se pra essa cena virar e acontecer, se ela depende mais do espírito que tá rolando, de geral sentir a mesma coisa, ou se ela necessariamente precisa de quem tá acima de nós economicamente. Eu acho que são as duas coisas. Só que primeiro tem que partir da gente, porque é a gente que entende a parada. Sim. Isso que você falou faz total sentido. Entregar isso na mão de uma pessoa que não sabe, ou uma pessoa que quer somente gerar lucro, que essa é uma outra parada muito ruim. Sim. Tipo assim, eu tenho plena convicção, falando hoje, 2020, que eu consigo fazer. Eu já falei isso várias vezes, mas eu consigo fazer isso pra sempre. Podcast é uma parada que eu posso fazer pra sempre, que eu nunca vou me cansar. Pode que é algo que eu gosto. Então a gente tem que ter esse mesmo sentimento, tá ligado? Não vai ser tipo o dinheiro que vai parar fazer com que a gente faça mais ou menos, ou com faça mais qualidade ou menos qualidade. Beleza, tem que estar nas nossas mãos. Mas o segundo passo é, quando eu falo dos políticos, é fazer com que aproxime, e aí eu não tô falando só de podcast, eu falo no geral. Pô, leva um show de stand-up pra quebrada, mano. Sim. De graça, tá ligado? Pô, tem gente que não sabe o que é teatro, tá ligado? Tem gente que não sabe o que é stand-up. Um sketch, uma peça de bicho, teatro. A gente sabe o que é a virada cultural? Uhum. Ah, eu falo isso porque, tipo assim, até 3 anos atrás eu não sabia, mano. Quando eu vi os vídeos da virada cultural em BH, em São Paulo, eu ficava, caralho, mano. Caralho, velho. Sim, sim. É um dia que a cidade toda, acontece várias coisas na cidade toda, mano. E, bicho, uma das coisas que eu mais queria, de verdade, era fazer uma virada cultural. Mas não do Cachola, mano. Do Rio Branco, pô. Geral, né? Porque, tipo assim, essas coisas tão grandes, como a gente tá falando aqui de questão da política e tal, em algum momento a gente vai precisar de uma ajuda, eu acho. Não precisar, assim, eu espero nunca precisar, mas, querendo ou não, algum dia você vai precisar de um espaço público, de fechar aquela rua, entendeu? Sim, sim. Então, tipo assim, eu acho que é algo muito grande pra gente pensar quanto indivíduos, TV Cachola, plataforma, Enes e outros indivíduos. Acho que é uma coisa que juntos todos contribuiríamos muito mais pra cultura de Rio Branco, velho. Porque assim, não adianta a gente pegar e fazer fazer só uma coisa lá no Lago do Amor, por exemplo. Porque é muito inacessível pras pessoas, velho. Exatamente. Porque, tipo assim, se for começar um bagulho 5 da tarde e for uma parada bem feita mesmo, que vai acabar, por exemplo, lá perto das 11, lá meia-noite, já é foda pra uma galera que vai voltar de ônibus, pô. Exatamente. Então, tipo assim, enquanto tá rolando coisa lá à tarde, tem que rolar coisa aqui, lá na. É, aqui na Sobral e tal, numa praça lá no Manuel Julião, lá no Palácio, uhum. Tá ligado? Que é pra chegar incisivamente a cultura nas pessoas, mano. E, tipo assim, eu acho isso muito foda de ti também, que é isso que eu tava falando. É ser um exemplo pra quebrada e ser um exemplo pra tudo, pô. Pra pessoa que quiser consumir, entendeu? E não só consumir uma coisa, consome logo tudo, caralho. É tudo daqui, pô. Exatamente. Exatamente. E, porra, bicho, isso aí que o Gabriel falou, eu acredito de verdade que seja inspiração pra pessoas do teu bairro, uhum. Pessoas da tua família, pessoas que cresceram contigo, entendeu? E é que seja inspiração até pra gente que não tem orgulho da própria história, entendeu? Exatamente. A gente carece disso. É. Carece. Exatamente. Porque, pô, tu vai pensar no cara, por exemplo, falou que morava lá no São Francisco, uhum. Né? E, tipo assim, imagina tu fazendo um podcast, mano, pra galera do São Francisco, tipo, se tu pegar um molequinho e falar, cara, ó, sabe isso aqui, ó? Tem um cara lá da Austrália me ouvindo, pô, o moleque vai ficar, caralho, velho, sério? Uhum. Tem um cara lá do Reino Unido me ouvindo, pô, na moral. E, tipo, eu falei isso até com a Gemini, mano, quando eu fiz um papo de boteco. Uhum. Ela me é legal pra tu entrevistar. É assim, verdade, né? Traz a Gemini aí, mano. Ela é. A gente vai lançar foda. Agora um programa só de mulheres, pô. Só pro público feminino feito por mulheres. Da hora. E aí as duas são a Elis Caetano, que é uma menina de jornalismo, uhum. E a Gemini, que é uma fisioterapeuta e tal. Pessoal, uhum. Ela é mais velha que a gente. Porra, bicho. Muito feliz. Eu assisti com a Gemini. Top. Pois é, mano, e muito legal, velho. Até esqueci o que a gente tava falando aqui, falou do programa das minhas. Esquece muito rápido as coisas. Eu esqueço, mano. Pior que é uma coisa assim. É porque ele não tá nem prestando atenção no que ele tá falando, pô. Ele tá só falando. Que nada, fila da puta. É doente, pô. É, não, mano, eu sempre tive esse problema. Tenho até medo de ter Alzheimer, tá ligado? Na moral, eu sempre tive isso mesmo. É Alzheimer, né? É Alzheimer, caralho. Imagina se for daqui a um tempo. Se isso não, filho do ego. Mano, eu tô falando, mas é sério, pô. Muita gente tem como ter Alzheimer, entendeu? É uma doença traiçoeira, pô. Tô falando sério. Pô, não sei nem quais são. Queria ter Alzheimer pra eu esquecer que eu sou teu amigo. Cala tua boca. Lembra aí, mano, antes que o cara se acaba. Eu acho que essa piada ofensiva daqui a 10 segundos os que tem Alzheimer vão esquecer mesmo, então eles vão nem ficar ofendidos. Caralho. É. Eu acho que o Alberto falou pouco demais, porra. Não, eu tava fazendo as coisas aqui pra vocês. Eu fui pegar, pra vocês terem noção, eu fui pegar cerveja, fui pagar coisa, fui... Servi o café. Obrigado. Esqueci o que tu tava falando. Viu? Entrou numa lombra tão louca de Alzheimer, né? Mano, ah, tá, mas eu lembrei, mano. Ah, eu vou falar uma parada aqui, mano. Tipo, pra mim não é polêmica, mas pra muita gente é. Mas a gente viveu uma pandemia foda, né? Agora, tipo, e muita gente fez live. Tipo, o Whindersson Nunes fez live pra ajudar o Piauí e tal. Muita gente fez live pra ajudar os estados, a galera de onde nasceu. Quem que a gente tem aqui, tipo, de referência? Vou responder pra vocês pra não ter muito trabalho. Tem a Gleice do BBB e o Everton, que é goleiro do Palmeiras, seleção, pai e tal. Olha o peso que o Everton tem. Eu não tô dizendo que o Everton, não me interprete mal, não tô dizendo que o Everton tem obrigação de amar o Acre. Não, beleza, normal, cada um qual que é da vida. Mas assim, esses são os acreanos que a gente tem orgulho, tá ligado? Esses são os acreanos, pô, acreano, viu? O Everton, o goleiro acreano. Quando ganha alguma coisa, o que a gente faz? A gente vai lá e posta, né? Pô, acreano e tal. Não conheço o Everton, nunca troquei ideia com ele. Eu conheço, eu troquei ideia com o Marcelo Bimbi. Você sabe quem é o Marcelo Bimbi? Né? Era maior fã dele, consegui um cara que era amigo dele de infância. Eu não tenho rabo preso com ninguém, então eu posso falar isso. Peguei o WhatsApp do cara, fui trocar ideia com o cara. E aí, mano, vamos marcar o dia pra gravar, né, plataforma. Falou, pô, vamos, sei o que. O cara fez aquele auê doido, depois sumiu. Mandei mensagem pro cara, mandei áudio, mandei nada. E sumiu, me ignorou. Pode crer. Me ignorou. E aí, minha admiração por ele, claro, óbvio que eu perdi, né. A admiração que eu tinha pelo cara. E esses são os acreanos que a gente tem, mano, de notoriedade no Brasil, né. Eu nunca vi a Gleice, tipo, fazer nenhum evento aqui no Acre pra nada, né. E nem nesse período de pandemia. Mais uma vez, repito, eu não tô dizendo que ela tem obrigação. E o Everton, muito menos. E outra coisa, mano, o Everton, não sei se vocês estão ligados, o Everton, ele foi revelado no Juventus. Sim. O Juventus é um time tradicionalíssimo aqui no Rio Branco. Sim. Aqui no Acre. O Juventus não existe hoje. Pô, será que o cara poderia tirar uma grana pra ajudar o time, mano? Ou pelo menos falar do time. Pô, foi o time que, né? Que descobriu ele, cara. Exatamente, alavancar, tipo, dar uma moral pelo time, postar pelo menos. Mano, se o Everton, com toda a notoriedade que ele tem, posta uma coisa sobre o Juventus, pô, isso vai dar um, tá ligado? Um engajamento. O Palmeiras, ele tem um histórico muito bacana de ajudar os outros times, tá ligado? Ajudaram o Galvezes ano passado na Copa São Paulo, quando não tiveram passagem pra voltar. Ajudaram as meninas do Taboão da Serra, dando camisa pra elas, dando chuteiro. Então, o time do Palmeiras, São Paulino, eu tiro o maior chapéu pra quem faz essas ações. O time do Palmeiras tem um histórico muito legal de ajudar as pessoas. pessoas. Pô, o cara tá dentro do Palmeiras, mano. O cara é o principal nome do Palmeiras. Ele poderia, se ele quisesse, obviamente, aí onde entra o ponto, tá ligado? Querer. É por isso que eu falo que isso aqui que a gente tá tentando fazer tem que estar nas nossas mãos. A gente não pode terceirizar. Se a gente entregar isso pra mão de outra pessoa, ela não vai ter esse mesmo tesão que a gente tem, ou essa mesma ideia que a gente tem, tá ligado? E vai transformar isso em outros fins, em fins políticos, fins, tá ligado? Em fins que não é a parada. Exatamente, que não é a parada que a gente quer, entendeu? Pode crer demais. Os meninos tiveram um problema muito grande quando tava lançando o RH. É exatamente isso que tu falou, mano. Pessoas que você acha que vai ter a visão que você tem, mas nunca tem, mano. Nunca tem. Porque isso aqui a gente tá parindo um filho, pô. Sim, sim. E ele ainda nem começou a andar. Nem saiu direito da... Sabe, nem limpar a bunda, né? Ainda. Porra nenhuma. Só caiu no chão e tá lá. Bicho, pra te falar que tu falou, eu, na minha opinião, todos os caras grandes tem responsabilidade de onde eles vieram, sacou? Pois é, mano. Entendeu? Eu vejo muito o cara que é até artista mesmo, local, que vira as costas pra cá falando que, tipo assim, aqui ninguém valoriza, que não sei o que lá, não sei o que lá, isso é foda. E, tipo assim, isso é uma coisa que me machuca, porque aqui tem artistas grandes, demais, locais, e esses artistas viram as costas pra nós, sim, que não somos grandes. É, os caras que saem daqui, eles saem com o coração machucado daqui, sacou? Por exemplo, não sei se tu conhece o Antônio Klemmer, sabe quem é o Antônio Klemmer? Antônio Klemmer, ele é incrível, ele é um comediante incrível, ele é comediante do Acre, ele já trabalhou com o Tom Cavalcante, sacou? E agora ele é um cara que faz um trabalho dentro da Assembleia de Deus, entendeu? De audiovisual. E de alguma forma tá revolucionando ali dentro, porque aquilo... ele tá aparecendo um programa, né? Eu acho que... é um talk show, se não me engano. Então, tipo assim, por mais que ele tenha voltado pra esse público mais da fé, mas ele foi um cara que foi e voltou, ele poderia muito bem se acabar por lá. Sim, sacou? Sim. E muitas pessoas podem achar. Muitas pessoas podem achar que o trabalho que ele faz é pouco, mas não é, pô. Não é. O crentezinho de 12, 15, 13, 14 anos que tá assistindo ele, como tu assistia na tua colônia ao rádio, o cara assiste aquilo fantasiando coisa, pô. O cara tá plantando esperança, sacou? Com certeza. Então, tipo assim, tem que fazer evento sim. Por exemplo, a Gleice fez agora a série indo lá na Serra do Divisor. Isso foi foda, mano. E foi muito foda. O caminho, os caras que fizeram o cara da São Francisco Filme, que são a galera daqui, entendeu? Que é uma galera legal, deixa eu trocar ideia também, porque eles são uns caras que fazem uma qualidade de trampo, assim... absurda. Entendeu? Foda. De fora do Brasil, sacou? E os caras são foda, fizeram essa série. Eu acho que isso daí é uma coisa grandiosa que a Gleice fez, entendeu? Mas que é isso, entendeu? É um programa no Instagram dela, sobre o Acre, no vídeo dela, entendeu? Eu não vou falar aqui que ela é obrigada também a fazer uma ação carente, ou não sei o que, da pandemia, entendeu? Mas ela, e também pra não dizer que ela nunca fez nada, sacou? Eu já trombei com ela, nunca falei com ela, nunca tenho intimidade nenhuma. Conheço só algumas pessoas que são amigas dela, mas tipo assim, sabe? Bem distante. Sim, sim. Agora, do goleiro também, sacou? Muito distante. E jogador de futebol é rico, né, mano? É milionário. Até né, aquele bicho lá, o modelo Marcelo Bimi, que a gente tava falando também. Também não falou porra nenhuma. Aqui. Sacou? Então, tipo assim, é uma galera que vira famosa e depois usa o Acre pra agência de publicidade, entendeu? Porque a cara deles é legal, é o acreano que venceu, entendeu? Mas é isso, mano, que vencedor que é tu? Caralho, isso aí que tu falou, eu acho que é, tipo, é uma das maiores prisões do Acre aqui, mano. Porque, assim, é exatamente isso que o Giovanni quer dizer, é o acreano que venceu. Não é a luta dele, entendeu? É a luta dele sair do Acre, pô, que é uma coisa que as pessoas, eu não sei se elas... Eu venci na vida que você fez sair do Acre. Não é, entendeu? Eu não sei se é uma coisa que elas pensam, é no subconsciente, mas é, bicho, subconsciente, claro que é subconsciente. Mas, bicho, a gente quer que o Acre seja notado, ninguém quer que as pessoas tenham pena daqui. Exatamente. Pô. A gente quer que, tipo assim, a gente quer chegar num ponto, e eu falo isso, ó, por exemplo, eu faço direito. Muita gente chega pra mim e fala, tu é muito privilegiado, tá fazendo direito na UFAC. E eu acho que eu sou mesmo, pô. Mas eu não me vejo trabalhando até o final da minha vida com o direito. Exatamente. É um curso magnífico, que te abre muitos leques. Sim. Mas isso aqui que a gente tá fazendo, pô, essa simples conversa, mano, me dá mais tesão do que eu sentar na aula do meu melhor professor pra prestar atenção, mano. Aí tu não isso acha aqui que... é tesão, tu não acha que o Jonathan, que foi um cara que morou na zona rural e tal, ele... que ele tinha tudo pra ir pra outro lugar. Tá fazendo, tu acha que ele não é uma criança que venceu, não? Bicho, isso aqui, ó, isso aqui é uma vitória. Vitória, mano. Isso que tu tá fazendo, velho. Já tá com o quê? No 70 aí? Ou no 40 aí? Esse episódio é 45. 45. Olha aí. Binouro. Olha o cara, pô. 45 episódios, mano. E isso aqui que a gente tá fazendo, ó. É, sei lá, é esse negócio. É o que dá tesão, mano. É comunicar, é fazer essas coisas, tá ligado? Pode crer. É isso aí, mano. E tipo assim, é isso, velho. Eu acho que a pessoa que ela é daqui, ela tem a obrigação de levantar os daqui, mano. Claro. Porque é aquele negócio, o que chega em cima tem que puxar os de baixo, pô. É claro, principalmente se tu só chegou em cima por causa dos de baixo. É, exatamente. E isso aconteceu muito na votação. Isso não é só na Gleice, mano. O acreano, eu tiro o chapéu pro nosso povo também. Porque quando ele se junta pra ajudar uma pessoa, junta, faz uma comoção fodida. A Gleice, mano. Vocês lembram do Vintage? Lembra, bicho? A gente... Vintage do Amazonas contra o Amazonas. Aquela blogueirinha sem noção. Ficou zoando o Acre. Ficou zoando o Acre e lascou todo mundo. Todo acreano. Até o de fora, Marcelo Bimbi e tudo fizeram um vídeo, votem no Acre porque isso é uma palhaçada, não sei o que, e tá aí, pois é, ganhou no Amazonas, pau no cu da pau no cu de Manaus e zona, brincadeira de Manaus, eu não falei pau no cu do pessoal Manaus, tô zoando, mas pois é, mano, é isso, eu acho que a pessoa que chega lá em cima ela tem que pelo menos dar uma força, saca? É. Eu vejo isso também, por exemplo, que eu gosto muito de rap, mano, e tipo assim, eu acompanho muito a Batalha da Aldeia, e lá eu acho muito foda isso, que os caras de quebrada mesmo, chega e cola e dá a força, pô. Tipo, tem a edição que o Thiago Ventura, mano, chega lá, ele bota um prêmio, acho que é de mil, não lembro se é mil conto, é 500 conto. Acho que foi mil, de até porra, 500. Porra, Gabriel, cara. Muito foda esse teu exemplo. E que tipo, que o Thiago assim, Ventura tem, né, mano, de obrigação de estar de lá? De nada, pô, o cara não tem obrigação de porra nenhuma, não é nem a zona que ele cresceu, não, mano. Não, mas é. Mas aí o cara foi lá fortalecer, o Spinardi foi lá, o Nog foi lá, vários caras, e tudo, tipo, os caras chegavam e davam uma grana e falavam, mano, vai rolar aí, tá ligado? Porque os caras entendem o que aquilo significa, né, mano? Exatamente. Eu acho que esse aqui é o ponto, a gente. Quando eu tava falando pro Giovanni, tipo, a questão da educação, é esse tipo de educação que eu tô falando. É o que o cara entender o que ele sente e se isso é possível, tá ligado? Por exemplo, você acha que muito moleque, muita menina não quer ser atriz, por exemplo? Sim. Mas pra ela é inimaginável, mano. Ser atriz, pô, vou começar como? Aí fica no teatrozinho da escola, enfim. Aí, tipo, quando muito chega um artes cênicas na UFAC, mas morreu, tá ligado? É, mas morreu. O que ela queria mesmo era estar na Globo, fazendo uma novela, tá ligado? E isso é possível, mano. Só que a questão é que a gente coloca isso como algo... Ah, vai pra São Paulo pra fazer, tá ligado? Vai pro Rio pra fazer. E a gente... É óbvio que lá é o centro, lá dá pra fazer as coisas. Só que, mano, não é necessário ir pra lá pra dar certo. Pode dar certo aqui e você expandir pra lá. É esse o meu objetivo, tá ligado? Que nem a gente tava falando aqui. É, eu não pretendo, tipo, morar em outro lugar. A não ser que seja pra isso, por causa do meu trampo. Mas não porque eu precisei ir pra lá pra poder dar certo. Não, mano. Tem empresas aqui, tem trabalho aqui. E eu acho que pode fazer as coisas dar certo daqui mesmo, tá ligado? Sim. E, assim, e é tudo por nós. É tudo por nós pra que... É como, pô, o Gabriel falou algo excelente, mano. É parar com esse pensamento de olhar, tipo, com pena pro Acre, mano. Ah, porque o Acre, né? É grande. Exatamente, pô. O Acre é grande, Gabriel. O Acre tem potencial pra ser um país sozinho, tá ligado? Eu não sei se... Já foi. Já foi, pois é. Eu não sei se tu já entrou lá naqueles condomínios de luxo que estão fazendo ali perto do shopping e tal, tal, tal. Já entrou ali? Alphaville, Ecoville. Tipo assim, eu entrei em um deles só. Uhum. E eu fiquei muito assustado. É muito assustador pra mim, porque parece coisa de filme mesmo, entendeu? É uma coisa muito grandiosa das casas não terem muro, de ter quadro, de ter não sei o que, de ser muito luxo, entendeu? Sim, sim. Tem sala de cinema lá. Eu não sabia que tinha esse tanto de gente rica aqui em Rio Branco, e eu só fui num, tem pelo menos uns 7 daquele aqui, entendeu? Exato. Assim como eu já fui também em lugares que são muito pobres aqui. Uhum. Então não dá mais pra tratar Rio Branco como uma cidade pequena, pô. Exato. Não dá mais pra tratar. Porque é isso que é o erro de todos os negócios que começam. O cara faz uma coisa achando que se ele fizer só o de boa, é o suficiente. Uhum. Mas ele tem que fazer com proporções grandiosas. Exatamente. Pô. É engraçado o cara da Fiat aqui. Ele tem uma casa lá no Ecoville, né? Aí a casa dele é fodida. Aí como ele é dono da Fiat, não pode ter outros carros, carro top, né? Ele tem lá uns Fiatzinhos estacionados, né? E o resto das casas tudo peba, perto dele, com Mercedes, os caralho, e meu bicho, Deus do céu. Eu já entrei lá no Ecoville, já fui uma festinha lá e eu fui instalar a placa solar lá também, mano. E aí, foi o Saulo, algumas... que eu sei, foi tu não. Não, pô, eu trabalhava lá nessa época. A gente ia lá levantar a placa. E, mano, tipo, a objeção que eu faço é que todas as casas são caixa. Uma é diferente, que é inclusive do meu professor, do Leonardo Lani. Salve, professor, só é foda. Que é uma das únicas casas diferentes, mano. Todas realmente parece que é a mesma coisa, aí mudam uns detalhes. Tipo, parece que a pessoa tava jogando The Sims, aí ela pegou a janela daqui e colocou pra cá, aí a porta aqui e a porta diferente. Fez uma edição no mouse. É, exatamente. A pessoa só jogou um negócio pra lá. E, enfim, é isso. Bela ressalva, viu? Obrigado. Falar que o pessoal tá morando num The Sims. É porque parece tudo caixa. Mano, pra mim, se for pra fazer uma casa assim foda, faça diferente, faça bonito, pô, faça uma coisa agradável. Então tu tá dizendo que nenhum arquiteto no Acre presta. The Sims, pacote de expansão tá é com. Tá dizendo que o curso de arquitetura da FAAL só forma incompetência. É isso que tu tá dizendo? E o da Minha vai ter uma thumb lá do podcast. Ô, Giovanni aí quer me cancelar, mas eu sou incancelável. E, inclusive, um salve pra minha prima que se formou, ela apresentou o TCC dela esses dias, pô. E na verdade, essa semana. E arquitetura. Incompetente já, FAAL, já sei que é. Incompetente, vai fazer quadrado, vai fazer The Sims, né? Que se for, as casas não são feias, mano. Feia não, não é feio, mano. Feia é porque tu, eu sou pobre. Feia é tu. É porque eu sou pobre, entendeu? Não é que é feio, é, mas é, eu acho que, bicho, tu pode fazer uma coisa bem mais bonita, pô. Vai ficar só colocando caixa, caralho. Caixa, caixa, caixa. É isso aí. É Minecraft essa porra? Entendi. Parece muito, tipo... É, lembra daquelas casas do governo em Tigona? Uhum. Que todo mundo, tipo, era conhecido por morar na casa do governo. Nossa, era muito... Eu nunca morei assim, eu morei no Rosa Linda, né? Uhum. O conjunto habitacional, mas era muito foda pra galera, mano. Ela tinha vergonha de falar isso, né? Porra, o pessoal chegava, tipo, ei, tu mora onde? Aí o cara falava rua e tal, tentando se esquivar. Aí eu falei, não, mas é aquela casa rosa do governo. Pô, mano, a casa é tua, caralho. Não é isso, doido. A pessoa tá morando lá, né? É minha casa do governo. Eu queria uma casa do governo. Eu também, ficar de boa. Isso é constitucional, né, mano? O cara tem todo cidadão tem direito de ter uma moradia. Uma moradia. Mano, eu falei isso pros meninos que eu queria, e isso é legal, até é até legal trazer alguém assim. Tipo, fazer um programa e poderia ser rápido, entendeu? Uhum. Mas que ensinasse direitos básicos da pessoa, pô. Sim, sim. E isso, tipo assim, pra ir pra ir pro... pra periferia, mano. Isso não é pra galera aqui, entendeu? Uhum. É pra ir pra periferia, pra pessoa, tipo, saber o que ela precisa, o que ela tem direito, entendeu? O que ela deve pro Estado, pras outras pessoas. Que é outra coisa que tá distante pra caramba da gente, né, mano? Exatamente, mano. Eu acho que é um dos maiores frutos da corrupção, de toda essa passagem de gado que o brasileiro tem, é por conta disso, é de não conhecer os próprios direitos, mano. Exatamente. E isso encaixa muito no que a gente tá falando aqui, mano. Não conhecer as nossas referências, nossas raízes, tá ligado? Não conhecer, tipo, quem a gente é. E teve um... Vocês lembram, né? Da série lá da Globo, lá da Amazônia, de Galvez? Sim, tipo, sim. Nossa, eu pirei muito naquilo ali, mano. Pirei muito. Eu era criança na época e eu pirei muito naquilo ali. Porque, tipo, Galvez e Chico Mendes eram nomes que eu conhecia, tipo, por ouvir falar, tá ligado? Tô ligado. Só que hoje, se você for parar pra pensar, mano, hoje, esses dois nomes são conhecidos mais. O Galvez por ser um time... E Chico Mendes por ser uma rua, uma passarela, tá ligado? Tá ligado? Mas não porque o cara, pelo que o cara representa, tá ligado? Pro nosso estado. E é como eu falei, mano, tipo, quando você carece de referência, você vai buscar isso em algum lugar. Você tem que suprir isso. Exatamente. Você tem que suprir suas referências. Você vai buscar, tipo, no gringo, você vai buscar um cara lá de São Paulo, lá de fora. Você vai buscar, tipo, em outros lugares. Você não vai querer ninguém daqui. Por exemplo, eu tenho duas amigas que são digital influencers, e toda vez que alguém me pede algum, mano, tu acompanha alguma digital influencer, eu falo delas duas, falando, são daqui, são duas aqui de Rio Branco, porque fazem um trampo super da hora, são de quebrada também, e estão correndo pelo zero, tá ligado? E eu acho isso muito lindo, mano, é muito fascinante. Com certeza, mano, não é fácil. Não é que você tá fazendo porque tem um valor financeiro que te mantém, tá ligado? Por exemplo, que nem eu falei, né? Eu trabalho 6h20 por dia, que é o que paga meu aluguel, mas o meu trampo mesmo é podcast. O que eu mais invisto, tipo, eu sou sortudo de trabalhar com algo que eu gosto, que é comunicação. Eu falo com pessoas o dia todinho, tá ligado? Eu converso por telefone com as pessoas. Mas assim, tem gente que não tem essa mesma sorte e trabalha como pedreiro, trabalha como carpinteiro, tá ligado? Trabalha tipo um trabalho braçal na rua. Meus amigos que eu tinha. Meu amigo, tipo, ontem mesmo ele postou uma foto de que ele conseguiu um trampo. E o trampo dele é esse, mano. Trabalho braçal, tá ligado? Então, tipo, aí chega o ponto que eu chego, que eu tava falando contigo. Como é que eu vou chegar nesse meu amigo? Apresentar um podcast pra esse meu amigo que trabalha 8, 9, 10 horas por dia, tipo, um trabalho braçal, foda. Fudido, né? A única diversão que ele quer ter na vida, tipo, é a mulher dele e uma cerveja. Só. Deitar e dormir. Exatamente. E de vez em quando assistir uma série na Netflix. Isso é pra mim isso. É o auge da vida adulta. É. Tá ligado? Pra mim é o auge. Você chegar, sair cedo de casa, trabalhar, tudo, voltar pra casa. Você tem sua família, estruturar sua mulher, tudo. Você senta, janta, conversa com sua família. E eu acho isso muito chato, mano. Porra, eu fico... Pra mim é o auge da vida adulta. Não, aí, mano, eu acho que a pessoa ser adulta, ela não tem que se limitar a essas coisas, não, velho. Não, acho que não é limite, mas sim é a rotina da pessoa. Não, eu entendo. Mas o que eu tô querendo dizer é que, tipo assim, por exemplo, nós aqui, todos nós, temos a vontade e a possibilidade de trabalhar com o que a gente gosta, pô. Sim. E tipo assim, é isso que tu tá falando, esse teu amigo não tem. Mas não, pô, precisa ser com o que a gente não gosta, entendeu? Aham. Eu acho que todo mundo aqui tá tentando buscar, de alguma forma, passar o dia inteiro trabalhando numa coisa que tu gosta, não, pra tu voltar à noite e tá descansando. Que esse teu amigo, independentemente de qualquer pessoa, há algo que nós possamos fazer que pode atingir ela, entendeu? Concordo. Eu sempre acho isso. Por exemplo, a gente pensou em fazer pegadinha. Uhum. E eu tenho certeza que pegadinha... Muita gente assiste porque eu assisto. E se eu tivesse uma pegadinha do Acre, eu ia assistir. Porque é moleza. Porque o Polícia 129 do Acre era estourado. É. Por que não vai ter uma pegadinha estourada? O cara vai querer se ver na tele... no YouTube. O cara vai querer ter que fazer essa porra aí. Nós temos que fazer. E é isso que vai atingir. Não tô dizendo que porque o cara é pedreiro, o cara não vai ver uma entrevista, vai ver uma pegadinha. Não tô dizendo isso. Mas eu tô dizendo que. Tem como a gente chegar em todo mundo. Tem, claro. Há forma de se chegar em todo mundo, entendeu? Mesmo que... A gente não precisa carregar o peso de eu tenho que chegar em todo mundo. Mas eu posso fazer com que outras pessoas descubram outras coisas. E assim funciona. São os links, né? Exatamente. Por exemplo, tem um campeonato municipal de música. Uhum. Né? É mais ou menos isso o nome. Que é nas escolas, tem concurso de música, nananã. E tem uns eventos, votações e tal. E tu acha-se talentos. Uhum. Eu não sei o que faz com esses talentos depois, se só dão uma grana. Também não. Eu deveria dar um clipe, sei lá, um CD, enfim. Mas por que que não tem a de teatro, entendeu? De esquete humorística? Uhum. De ator, de atriz. De ator, por que que não tem de dança, entendeu? Videomaker. Esse por que que não tem, ó, o cara que faz o melhor beat, sei lá, o melhor clipe musical? Bicho, eu pensei exatamente isso quando tu começou a falar sobre isso, porque sabia que o Papatinho, ele foi encontrado pelos caras, encontrado não, é que ele já tava com o Maomé e tal, Maomé não, o Honey Money, mas... É, ele ganhava muito as batalhas de DJ, pô. Tem até no clipe que o Alberto mostrou pra gente outro dia, aquele do... Uma das primeiras vitórias dele dentro de uma batalha de DJ que tinha no final do vídeo, pô. Mostrava como é que eles conseguiram a carreira no começo de tudo. É, ele falando assim, porra, a gente comprou R$1.000 aqui de CD, os caras entregando CD e tal, assim. A mão. E os caras hoje são rei, pô. Papatinho é foda. É isso. Porra, o cara fez quiz no Pidog, pô. O cara ganhou o Grammy Latino. Tu sabe o que o cara fez também? Encerrou a Libertadores da América ano passado. É verdade, ele fez o beat que encerrou a Libertadores ano passado. Foi o beat dele aqui, ó. O CD de. O melhor CD de 2019 foi. É, 2019 foi o dele, do Black Alien. O Black Alien. O Papatinho e o Black Alien deu entrevista falando, porra, é um cara que a gente conversou assim e já sacando que tinha que trabalhar junto porque as ideias bateram, entendeu? E bicho, o Papato, eu tive a oportunidade de conhecer e não só conhecer, trocar uma ideia com ele. Olha aí. Porque quando eles vieram pra cá, aí eu e uns brothers, a gente foi lá no hotel onde eles estavam, mano. E tipo assim, a gente entendeu os outros caras cansados e tal, e nem ia pro hotel, não sei o que. Ou tava no hotel e tal, não sei o que. Esses teus brothers também odeiam arquitetura? Mano! Só pra saber assim. Filha da puta. Eles acham. Eles acham que tudo é The Sims? O coordenador é do curso de. Uninorte é uma incompetente, é isso que tu falou isso aqui. Gente, vai me cancelar, hein? Mano, pra quem não tá ligado, nossa, o papo foi muito da hora, hein, mano? Tem que ter um papo, um parte 2 disso aqui. A segunda parte vai ser fera. Mano, e assim, eu só vou ter que encerrar porque eu tô de carona, né? Mas se tivesse por minha conta, nossa, a gente ia até... Ah, pode durar, né? 9 da noite. Porque o plataforma é assim, né? Ele vai. E foi muito bom trocar ideia com vocês, a gente tá aí. Ah, o prazer é nosso, mano. Vocês podem contar com a gente. Quando eu falo a gente, com o público do Teólogo de Quinta, que é um público que entende minhas ideias, é tanto que me ouve, né? Entende as minhas ideias e tá com a gente. Foi muito bom mesmo trocar essa ideia com vocês. Já era fã do Giovanni, né? Pelo Instagram, né? Agora eu sou mais fã de conhecer o cara. Meu Deus, eu que sou seu aluno, rapaz. E agora o Gabriel também. Não ia pegar um pano? Gente boa. Esse moleque aqui também que é muito gente boa. Nossa, eu só sou meio doido. Não, mas sim, a gente compartilha as mesmas loucuras, né? E eu queria, mano, que vocês encerrassem aí, desse... suas considerações finais, né, desse episódio. Esse episódio vai ser o primeiro de 2021, tá? Da hora, aí sim. Bicho, eu só queria agradecer de verdade por ter topado vir aqui. A nossa conversa, tanto lá no Papo de Boteco quanto aqui, foi sensacional, sensacional mesmo. Eu fico muito feliz em conhecer pessoas assim como você. Fico muito feliz de te conhecer, porque agora tu é, acho que é um dos maiores expoentes em podcast e comunicação que eu tenho, assim, no momento. Uhum. Por ser acreano, mano, eu acho isso do caralho. E, tipo, como o Giovanni já colocou aqui, por tu ser da periferia, mano, uhum, e um lugar, tipo, ainda mais afastado na periferia, muito difícil, tipo, tu tá aqui, entendeu? Porque querendo ou não é foda, tá ligado? Sim. Tipo, era. Não, quando eu cheguei lá, você falou, mano, só apertar o interfone. Pô, nunca apertei o interfone na vida, tá ligado? Eu vou conseguir chegar aqui. Eu acho isso foda, velho, porque. Tipo, muita coisa, mano. Acho isso do caralho, seu trampo é do caralho. E é isso, velho. Queria agradecer aí de novo você estar aqui e muito obrigado por fazer parte agora de mais um episódio de plataforma. Segue a gente lá, galera, no TV Cachola e Papo de Boteco. Eu acho incrível esse crossover que o audiovisual do Acre tá tendo, né? É o tempo todo a gente puxando uma galera daqui, outra galera, pega a galera do podcast, pega a galera de fotografia e tudo tá trazendo. Isso tá sendo muito excelente. A gente vê que o crescimento do audiovisual e do, uhum, das plataformas de vídeo e de áudio dentro do estado do Acre está crescendo cada vez mais. Então, o sentimento de agradecimento, como o Gabriel falou, eu espero que não seja o único episódio, eu também espero que tenha uma parte 2, parte 3, parte 4, quantas partes forem necessárias para que a gente possa trazer tudo que a gente tem dentro da cachola e levar para os cacholeiros. Exatamente. É isso aí, galera. Não se esqueçam de compartilhar esse podcast. É muito importante, tanto pro trampo da galera do podcast, tanto pro trampo da galera do TV Cachola. A gente tá fazendo isso aqui com conteúdo mais interativo de todos pra vocês e da melhor forma possível. Muito obrigado, cara, pelo convite, por estar aqui também no nosso estúdio. Continue, nunca perca essa força que você demonstra, que é um cara que tem energia fortíssima, realmente, de verdade, que a gente possa crescer, viver do sonho, é realidade já, sim, entendeu? Sim. E que a gente consiga fortificar isso aí. Feliz ano novo pra quem tá ouvindo e muito obrigado, viu? Feliz ano novo! Tamo junto, que esse ano seja, né? Melhor, né? Seja o primeiro ano do futuro. O primeiro ano do futuro. É isso.